Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Índio! Opa! Bora começando a gravação, meu irmão! Só se for agora! O animal mais poderoso do Marajó. DJ Gabriel Sound! DJ Gabriel Sound! Tá na área pra botar na pressão! Produções, DJ Rafael Iber. Obrigado a todos! E a galera que vem curtir aqui no aniversário do Pinheiro! É o Cabo Pinheiro! Fala, Gabriel! Então bora pra cima! Cadê a galera do Paixão aí? E quem é do Leão? Bora endoidar nessa feira! E agora? Bora endoidar o bagulho, Índio, que a gente tá começando! É a pressão! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Vai começar, bichão! E aí? Vem de volta! O animal mais poderoso do Marajó. E aí, galera, vem dançando, a gente vai gravando ao vivo, e só quem tá feliz bate na palma da mão. Nada, você comanda a região e você tem que dar o toque pra sua rapaziada que tá aqui com a gente. Meu DJ, manda ver, garoto. Beleza? E a gente manda um abraço com o carinhoso aí, o meu grande amigo Rael Garcia, está aqui presente com a gente, a galera também, aí da Rua Nova, minha amiga Mary, está comemorando o aniversário dela hoje aqui na fera. Obrigado, Mary! Um abraço pra você, a minha amiga Paula, a Breguinha, a minha amiga Oceane também, tá aqui no circuito já, meu irmão! E o bagulho vai doidar. A partir de agora, o bagulho vai ficar doido. E agora, vai na batida. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. Deixa tudo no escurinho. E deixa tudo no escurinho, no escurinho. One, two, three, agora. É muita onda, garoto! O animal mais poderoso do Marajó. E vai jogando esse bracinho pra cima, jogando bracinho pra cima, jogando bracinho pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima e doido! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Ei, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Sinta a fúria da maior fera da ilha do Marajó. Um abração, João, Jaquinária, Luiz, os Ragatos Voadores também, Jaquinária. Vai socando, vai na batida, vai. Aquece tudo, vai aquecendo na batida. E a galera vem chegando, one, two, three, vai. Gabriel Sound, a fera Marajoá. Pesadinho, caqueado no gigado. Para noitar, meu irmão. E aí? Escorrega, e vai jogando esse bracinho pra cima, bracinho pra cima, e doida tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Produções DJ Rafael NB. Bora, meu parceiro Índio, a mordida hoje é violenta. A mordida vai ser violenta. Vem pra cima! Pra cima! E aí? Quer brigar, não vai adiantar. Meu amigo Wagner, agência 314, Wagner. Aí o Aguila também, uma fuxa já por ali no circuito, né, Mafuxa? Um abraço! E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui esperando. Meu amigo Wellington! É só comigo que encontra paz. E aí, Wellington! E a amiga Anne também está aqui na área, né? DJ Ivan Macedo. Eu quero ver a galera fazendo a boquinha do nosso animal. Dá-lhe mordida, dá-lhe mordida, dá-lhe uma mordida, dá-lhe uma mordida, dá-lhe a mordida da fera. A fera. Vem, e vem, vem fazendo caqueado e o Gabriel vai detonando. One, two, three, vai. Vai no passinho. No passinho carimbó, no passinho carimbó, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho, passinho, no passinho, passinho, passinho, passinho. Só que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e dá-lhe na palma da mão, dá-lhe na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. A parada é muito fácil e vocês vão aprender agora. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Idade? Dentada, as novinhas passam mal. Vai fazendo, vai, vai. Faz a boquinha do animal, fazinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, a novinha. Tchau, imensa! E vem fazendo caqueado, caqueado, carimbó, no carimbó, no carimbó, no carimbó. Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida o carimbó. Passinho carimbó, passinho carimbó, passinho carimbó. Quem é do Paysandu? Só quem é do Paysandu joga o bracinho pro alto. Só quem é do Papão joga o bracinho pra cima, dá ali na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Segurou, segurou. E eu vou chamar a galera do clube do Remo. Quem é do Leão, jogando o bracinho pro lado e pro outro. Pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Bora, meu parceiro Gabriel, detona aí, meu irmão. Vai jogando a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. Tchau, vai. Meu irmão, pelo amor de Deus! Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, tá lá, puta cachota, velho. Meu amigo, seu Oni! Valeu! Segue você, se lembra aí! Tá no circuito! É bagulho doido, meu irmão! Pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balo e pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike que louco, então é 24. Olha, a mina louca tá dançando. Olha a pressão! Quem tá olhando, ele tá ali na pressão, tá ali na pressão, tá ali na pressão. Gostou? Gostou? Gostou? Vai, vai! As novinhas ficam loucas. E quando a fera dá a gritada, é o pop na pressão. E as novinhas no ninho do águia. Vai pra cima, minha fera! Hey! começar. A fera vai te pegar. Não solta o brinquedo, nosso mole vai gostar. Vai, vó, pega ela, dá pra pau de pau na cabela. Vem saquinho, sem desespero, dá pra pau de pau. Fera marajoara, publica, ó, vem pra cima. Chama o caneco pra acabar com ela. Representa, mano, pastor, o WL. Calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa. Carequinha, calma, moleque. Imaginando, imaginando, imaginando. Imaginando, imaginando na bachina, na bachina, na bachina, na bachina. Deixa na bachina, deixa na bachina. Qual é a mulher que tá solteira aqui no fundo de quintal? Vai jogando bracinho pra cima, bracinho pra cima, bracinho pra cima, pra cima. Só a mulher que tá solteira jogando bracinho pra cima, pra cima, pra cima. Qual é o homem que gosta de uma perereca e faz barulho, meu irmão? Quem gosta de mulher dá um grito! A parada é assim, Jô! Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Bora aí, doidão, bagulho, que a parada é assim, vai! Hoje, o resultado do seu desprezo, do seu descaso, isso faz me sentir como um beija-flor, procurando flores. Tu nem sabe, Jô! O Remo ganhou o jogo hoje, olha! É doido, é? Mas você não levou. Só quem é do leão aí? Super-herói cantando. Tenho sentimentos, nenhum bem de ferro que nunca chorou por amor. Galera do leão, dá uma vaia na galera do Paysandu. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do leão. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Meu amigo Rogério! O meu cabelo me balancei. Homem da minha força! Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Canta pra mim agora! Quem pensou que eu ia chorar por você? Que eu ia morrer de amor? Que eu ia pedir pra voltar? O parceiro Bob, aqui com a gente! Ó, meu princesinho, bora sucesso, viu? Alô, Tom. E que tal essa aqui, Jô, assim, ó? Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite só... E aí, Wellington! Valeu, Wellington! Valeu! Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. E já avisando que dia 16 estaremos aí em São Sebastião da Boa Vista. É o grande amor. É a fera do casalão do Frazão, meu irmão, em Boa Vista. Dia 16, hein? Eu errei, te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Mas a parada é assim, Jô! Yeah, infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências. E a Bigani tá aqui, falando de... Yeah, infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Acho que não, não, você acho que não, não. Aí vai ser ela que vai enganar. Acho que não, não, acho que mais não, meu irmão. A parada é desguiada pra cima, pra cima. O outro libera tudo. Produções DJ Rafael MP. Vem, vem. Fala, irmão. Amigo, irmão, nós de Marizuma. É o rei da perereca. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mama. Meu amigo Maru lá de mais 10 também, já aqui no circuito. Mandado lá, me mama. Bora, Maru. Mandado lá, me mama. Vem, mandado lá, vem, vem, vem. As mulheres já estão na pista. As mulheres já estão na pista. As mulheres já estão na pista. As mulheres já estão na pista. As mulheres já estão na pista. As mulheres já estão na pista. Mandado lá, me mama. Mandado lá, me mama. Mandado lá, me mama. Vai botando pra cima! E aí? Olha a pressão! Doce, que doce, que doce, doce, doce, doce, doce! Tá gravando? Deixa na batida, Gabriel, deixa na batida. Em novembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema disposto a... O meu parceiro Zeca Barbosa, o cara pré-candidato 2016, aqui em Monar. Um abraço pra você, meu irmão. Tá curtindo? Tá de boa, garoto. Leio e releio mensagens antigas de celular. Sua imagem. E a gente vai gravando ao vivo pra galera. Rafael MB. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Doce! Doce! Bora, minha fera, botando no doce, no doce! Vai, ai, mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. A mordida vai ser violenta. E é violenta mesmo. One, two, three, vai. E aí, galera, vem chegando. One, two, three, vai. Gabriel Sound, Gabriel de Gaça. E a galera de Moana vai jogando a mãozinha pra cima, bate na palma da mão e vem fazendo caqueado. Vai. Só no caqui. Já tocando na parada. No escurinho as novinhas tão chapada. Já tão bem louca e elas querem tentar. Fala, Bruninho! Olha o crocodilo já tocando na... O meu parceiro Genilson, meu parceiro Bob também. Fala, Bob! Tá curtindo a fera mais poderosa da Ilha do Marajó. A fera. É o animal agitando a multidão. DJ quando vem, endoidina limbaça. Rio de impressão, agita com a dentada. Bora, índio! O padrão que comanda. Gabriel Salte, bota na pressão, vai! Vem curtir! Ei! Oh! Ei! Joga a mãozinha pra cima, vai! Joga a mãozinha pra cima! Produções, DJ Rafael MB. Bora, Rael! Vamos, garoto! Um jovem. Bota pra cima! Pra cima! Thank you. Eu sei que a galera tá afim de doidar aqui nessa parada. Vem doidando, vem doidando. Pô, meu parceiro Ellen Wesley, agora é do Super Bob Live. Dá-lhe agora. Bora, Preto. Preto da Adidas, do Sony Boy aqui com a gente. Aqui com a gente, Will. Muito obrigado pelo carinho. Sucesso a você, meu irmão. Agora ele é DJ de pop. Agora ele é DJ de pop. Agora ele é DJ de pop. Agora ele é DJ de pop. Vai chegando mais uma, agora dali vai. Bora, meu parceiro Júnior. Aqui com a gente. DJ Rai Farias, meu parceiro Mosquito da produção. Bora, meu parceiro Mosquito aqui com a gente. Rafael MB. É a pressão do animal. DJ Gabriel. Gabriel Sound. A mordida vai ser violenta. O animal mais poderoso do Marajó. Mas a parada é a galera relembrar, relembrar, relembrar, relembrar. O John Tree, bora agora, daí vai. É muita hora. Aqui é pressão de começo ao fim. E as melhores e as principais pra você se liga agora. Fala, meu parceiro Juninho, curtindo o animal, garoto. E aí? Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Fala, Luciano! Ao teu lado agora. Cara do animal! Sou feliz, amor. Louco, amor. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabes como se fez. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora. O animal mais poderoso do Marajó. Vem dançando, vem dançando, vem dançando. E o Quebra Sound vai maltratando tudo. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Parceiro Toda, do Açougue Souza. Que não foi por acaso se o amor bateu na nossa porta. Que sorte a nossa. Galera, vem chegando pra dançar, pra curtir, pra curtir. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai chegando. Trio das Aparelhagens. Você é Dedeca, lá no Mercado Municipal, curtindo a nossa fera. A fera. Os olhos te entendem. Um grande abraço ao nosso parceiro Zidane e o Genilson lá de Boa Vista. Olha, o nosso animal vai pintar em Boa Vista dia 16. É, meu irmão, é moral. Meu parceiro Bob, só de boa. Parceiro do Gabriel Saudi. Gabriel Saudi, a fera marajoara. Linda de morrer, parece até conto de fadas. Eu e você. Tchau, tchau!

sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, gostosa, aprendendo legal. Subindo, gostosa, aprendendo legal. É bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. As novinhas tão sensacional. Sensacional. As novinhas tão sensacional. Descendo, gostosa, aprendendo legal. Subindo, gostosa, aprendendo legal. É bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Produção Gabriel Sound. A fera Marajoá. Sensacional. As novinhas tão sensacional. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Vamos nessa, Gabriel Saldi! Sacode a Amazônia! Agora eu quero ver a galera dançando, dançando, dançando. Dance, dance, dance. Agora a parada é desguiada pra dançar o arrochadinho. E vai, e vem, e vai, e vem. É tudo ao vivo, garoto! É, quando eu te dei valor, você não tava nem aí. Agora vem chorando, querendo voltar pra mim. Mas agora já tô em outra. É, quando eu corri atrás, você nem se importava. Agora você vem dizendo que me amava. Perdeu. Amor profundo foi o meu. Você não deu valor e agora perdeu. Todos já sabem que o seu amor sou eu. Compadre, o Cebolinha, agora vou ficar. Ao vivo. Amor profundo foi o meu. Você não deu valor e agora perdeu. Todos já sabem que o seu amor sou eu. Compadre, o Cebolinha, agora vou ficar. A fera Marajoá. Dance, dance, dance, dance, dance, vai. Produções, DJ Rafael MB. Fala, meu parceiro Juninho. Galera, curtindo a nossa fera, meu irmão. A fera. A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu não... Amor é desgraçado. Eu desgraçado. Dance, que dance, que dance. Que o sentimento é mais que esse prazer. Que... Fala, meu parceiro Rafael MB. Ser o índio pra detonar. Mas quando bate a noite, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. Ela que eu amo e não vou negar. Gabriel, juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra gente dar certo, essa é a minha condição. Ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Olha como é ao vivo. Não é com... A batida. Você é feito droga e eu sou dependente de você. Bora encaixando mais uma na batida e o Gabriel Sound vai detonando e a galera vai dançando. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão inocente. Ao vivo. E eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça vendo o presente e o passado. Conversando de um assunto, ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Faz ela feliz! Faça ela aqui no animal! A fera. Cuida bem dela. Promete pra mim. O animal mais poderoso do Marajó. Vai cumprir. Cuida bem dela. Ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triz, mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. O animal poderoso do Marajó. E a galera vem dançando. Tino e dançar mijador com mijador. Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente. Fala aí, Ju! Meu parceiro Tom. Bora, Tom! Tá aqui com a gente. O cara que dança dia e noite. Meu parceiro Rai Fran. Ele tem maior moral aqui na fera. A fera. Bora, meu parceiro Lupe! Lembro que eu sempre te deixava na ponta de fim. Bora, meu parceiro Maguila! Lembro dos planos para o casamento. Eu lembro das brigas bobas, sem fundamento. Eu lembro e choro. Bora, meu parceiro Bolinha! O Bolinha vai gostando, vai! Gente 314, meu parceiro Wagner. É o patrocínio forte. O animal mais poderoso do Marajó. Quero ver a galera dançando só. A nossa amiga Paula Ramos. Bora, Paula, tu tá no animal. Vera Marajoara. Volta que nada. E agora fala que me ama. É muita onda, meu. E agora que não tem mais nada. Vim pro animal. O animal mais poderoso. Diz que morre de amor por mim. E aí, Bona? Dia 16, a nossa feira pinta em Boa Vista. Agora. Agora, meu filho. Depois de ter chorado rios. E aí? Depois de tanto ter sofrido, agora por fim, vai saber que um dia eu vivi. Meu patrão, Jorge, ele que comanda essa fera, assim ó. Como dizer que não, que nunca me fez nada, depois de tanta dor. Chico e o Teco. E causou pro meu coração. É, é assim. Eu quis até morrer depois que foi embora. Super lotado, de ponta a ponta, o bar fundo de guitarra. Depois que já não. Essa é a nossa fera marajoara. Fera marajoara, você ficou cima. Mais frio no meu inverno. Parecia frio eterno. E aí? Você é minha dor. Gabriel Saldi. Gabriel. E agora fala que me ama. Fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz pra mim. Diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim, vai saber que um dia. Eu quis até morrer depois que for embora. E volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. E sem você ficou mais frio meu inverno. Parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora? Fera Marajoara. Não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. O meu parceiro gringo. E agora, depois de ter chorado rir. galera de Apaitetuba também. De tanto curtindo a nossa fera, viu? Agora por fim, vai saber que um dia eu me... Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo. Relaxa, temporal apaga o fogo. Você dançar! Porque você não olha nos meus olhos? Seu beijo já não tem mesmo sabor. Meu parceiro Júnior, aqui com a gente também. Dormir, o cara que curte a fera. Sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinho. Equipe doideira. Na hora. Equipe bagulho doido também. Já comer. Desde sexta-feira do animal. Assine, liga o sul. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. Que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você... Fora meu parceiro! Cabo Vinheta! É complicado, mas... Aniversário, sucesso demais, viu? Não podia fazer isso. Cara que comanda, boa na. Eu não fui um bom. Curtindo o nosso animal. A fera Marajoá. Ainda não conhece. Gabriel Sound. DJ Índio Corona. Sou um rapaz comportado. Nunca fugi da minha razão. Todo mundo depois. Na casa do Jorge. Você chegou na hora errada. Prepara aquele quarto. Minha vida. Olha a produção! Te liga aí, ó! Aí você chegou e me conquistou. Sem estresse. Agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor? Escuta aí! Desculpa aí, eu nunca quis te ver chorar. Desculpa aí. Alô, Pachuca! Não chega! O Cabo Pinheiro aí na bilheteria. Desculpe aí, essa não foi minha intenção. Eu nunca quis brincar com o seu coração. Desculpe aí, eu nunca quis te ver chorar. Oh, desculpe aí, eu já tinha outro em seu lugar. Produções DJ Rafael MP. A fera Marajoá. Diz que não faz amor com mais ninguém. E aí, meu irmão? Está sofrendo agora. O meu parceiro Tom, aqui com a gente, ele que curte o nosso animal, viu? Alô, Tom. Arrepende e chora por mim. Daqui a pouquinho, uma casa do Jorge, o patrão. Te liga. Tive que guardar todos os sonhos que sonhei. Se foram pra não mais voltar. Você foi meu grande amor. Fala, meu amor! E eu sempre só fui seu bem. Te entreguei meu coração. É boa, mãe, festa, senhor! Não importa quem errou. Já chorei demais por não ter você. Dei adeus. Vou voar nas asas livres do seu coração. Vou te amar. É meu parceiro Índio, não chega! Incondicionalmente até perder a razão. Gabriel. Vem Gabriel. DJ. Gabriel. Faço gosto amargo nesse mar. DJ Gabriel Saldi. Se envolve minhas asas. Que eu serei seu anjo protetor. Sinta a fúria da maior fera da ilha do Marajó. Me afasto, gosto amargo nesse mar de solidão. Se ouve minhas asas, que eu serei seu anjo protetor. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Se explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Te quero assim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso. Era se você o animal mais poderoso do Marajó. Vem dançando! lençol macio. É assim pra você, a nossa fera. Pra se ligar. Eu quero te ver no vento frio. E com você também quero alegria. E eu e você. Gosto muito de você. Pra se ligar aqui as melhores. Vamos lá. Eu quero ser um pássaro bonito. Índio. Quero voar no seu infinito céu. Se for e não... Tá coisando. Gosto muito de você. Na gente como eu nunca pensei. É o Thiago da 1314. Sinta a fúria da maior fera da Ilha do Marajó. Que você me dá. Não posso te enganar, coisona. Não sinto mesmo que você. Não posso negar que viagem seu corpo. Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto. Mas quando bate a noite, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. Eu que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente. E você? A gente acabou de fazer amor. Meu parceiro, o Bob da Bebezinha. E pensar na gente. E o Real também. Sempre curtindo a nossa fera. Marajoara. Um abraço do Gabriel Sauri, viu? Do Índio do Corona. Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar. Corona da maior valor da Bebezinha. Sinto que você. É a onda, meu irmão. Não posso negar que vinha. Bora, meu parceiro Índio! Índio é meu vício, seu cheiro, seu rosto. Mas quando bate a noite, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. Ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria. Mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente. Ela que eu amo, não vou negar. Juro que queria te machucar. Amor! Eu sei que vai doer demais seu coração. Mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Meu amigo Ramon! Aceito tudo de você. Um abraço, Silmaro. Lá de Abaité, vem curtir com a gente, né, Mauro? O meu jogo por novela. E a minha Juliana também. E a Nádia, um abraço! Perco a cabeça sempre que eu esqueço. O dia e o mês. O meu parceiro irmão lá de Marituba. Aqui com a gente, bora, meu parceiro irmão. Se vinha claro. Tá na área, tá no animal. Que sorte. Olha, irmão. Cadê o irmão, hein? Meu sentimento não se engana. E aí, o careca do Tropical está aqui também. Você não pode saber. E aí? Que sou nada sem você. E a morena vai dançando e a branquinha vai dançando. Dance, que dance, que dance. É a rocha! Eu não vou aceitar. E amiga Mary, um abraço a você, Mary. Comemorando o aniversário hoje com a gente. Valeu! Fala, João! Coxinho! Fala, meu parceiro Vitinho! chegue e dorme. O homem considerado esperando abrir. E aí, Junho? O primeiro refúgio já pediram um café. Que vem amargo, quente, me tire do pesado. DJ Gabriel Sal. Já já tem um índio pra detonar. É aqui na feira. Mas não acordo, não acordo no dia do seu casamento. O índio vai entrar correndo. Esses todos correm. Adigaçar. Sua mentira, dane-se esse teatro. Olhe pro seu dedo agora. E jogue! Essa aliança fora. Joga aliança. Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na calma. E aí, o Luiz tá com a gente também, vai, Luiz. Parceiro Paixote já tá na área. O Salvista, viu? Sucesso a você, meu irmão. Esperando abrir. O primeiro refúgio já pediram um café. Que vem amargo, quente, me tire do pesadelo. Me desacreditei, me belisquei o dia inteiro. Eu digo medalha. Mas não acordo, não acordo no dia do seu casamento. Já vou entrar correndo. Esses todos convidados, essas flores, esses vasos. Meu amigo preso da Gilas. A Juliana de Araja. Valeu! E aí? E joga essa aliança fora. Joga! Eu sei bem que você é uma amiga e você toma na saúde, na tristeza, na alegria. No dia do seu casamento, na igreja vou entrar correndo. Esses todos convidados, essas flores e esses vasos. Essa sua mentira, esse teatro. Olhe pro seu dedo agora e joga essa aliança fora. Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na calma. Rafael Ribeiro Produções.